Atentemos com diligência às verdades que ouvimos. A palavra que traz vida, salvação que nos redimiu. Coroado em glória e honra, Jesus nosso príncipe fiel, por sua graça nos alcançou e nos trouxe perto do céu. Oh, que amor tão profundo, Ele nos chamou de irmãos. Anunciaremos seu nome, cantar-lhe-emos em união. Em meio à congregação, Ele é nossa salvação. Jesus é nosso Senhor, e em seu nome somos um só coração. Participou da carne para nos dar libertação. Anulou o império da morte, nosso temor Ele levou. Por meio da dor foi glorificado, e a vida Ele nos deu. Com fé e confiança em Ti, o nosso olhar se elevou. Oh, que amor tão profundo, Ele nos chamou. Anunciaremos seu nome, cantar-lhe-emos em união. Em meio à congregação, Ele é nossa salvação. Jesus é nosso Senhor, e em seu nome somos um só coração. Eis-me aqui, Senhor, eu confio em Teu poder. Ele nos chamou de irmãos. Anunciaremos seu nome, cantar-lhe-emos em união. Em meio à congregação, Ele é nossa salvação. Jesus é nosso Senhor, e em seu nome somos um só coração. Easy worship, acústica de Tóquio e piano, 132 BPM.